Obrigado. Desculpa-me lá o mau jeito hoje, a sério, mas podemos aproveitar para testar este sistema. Fazer um certo eco, portanto aqui a palavra-chave é o metrónomo. É chato, mas tem que estar a ouvir o metrónomo e deixar o metrónomo dar a volta e começar mesmo todo no princípio, todos ao mesmo tempo. Mas agora não consigo, estou a falar. Pronto, na próxima. Será preciso aumentar o compasso, mas de qualquer maneira não começamos todos ao mesmo tempo, atenção. Tem de ser o Manel a dar a entrada. Pessoal, a palavra-chave é o metrónomo, porra. Tem que começar ao mesmo tempo que o metrónomo. O Manel dá o sinal. Estragaste tudo, cara. Estava bem, estava bem. Esquecemos da introdução, pai, eu enganei-me. Perfeito, estão muito certinhíssimos.